vai. Antes tarde do que nunca, a esperança nos motiva. Eu vejo a magia do luar. As estrelas me inspiram, ouço o silêncio sussurrar. Onde os pássaros felizes cantam, encantam meus ouvidos. Desperta a poesia sobre a imagem do infinito. Na madrugada a emoção falou por mim. No fim tudo dá certo, se ainda não deu é porque não chegou ao fim. Foi assim que o aprendizado me deu sabedoria e confortou na hora da despedida. Humildemente dá licença, eu tenho muito pra falar. Deus ilumine as palavras que irei expressar. Da nascente do rio até o mar caminho, na esperança de ver novamente o teu sorriso. Ó destino bondoso, mas às vezes amargo. Talvez cruel ao deixar um coração despedaçado. Uma vida destruída pelo sofrer. É preciso resgatar a vontade de viver. Sei que nada será como antes, mas me diga, o show vai continuar pra amanhecer. Antes tarde do que nunca, a esperança nos motiva. Quero ver o brilho em seu olhar, senhora. Ver o teu sorriso despertar, aurora. Enfraquecido e pálido, como se a tempestade não tivesse acabado. A dor de 2 anos atrás é a mesma dor de hoje que sufoca. A perda de uma vida valiosa pesa. E aí desperta a angústia e o desgosto aflito. Onde a saudade é um manto depressivo. A riqueza preciosa de uma mãe é um filho. Vale mais que ouro, é o seu maior tesouro incalculável. Pesadelo tão dramático, ruim, sem fim, diz pra mim. Ser assim, enfim, meu Deus, desbalsa a lágrima escorreu. Comoveu, resumiu o meu sentido a nada. Grande estrondo que essa chuva causa, maltrata. 6 da manhã o sol já vai nascer. Ó senhora guerreira no sofrimento e no esplendor da aurora. Sei que nada será como antes, mas me diga, o show vai continuar pra amanhecer. Antes tarde do que nunca, a esperança nos motiva. Quero ver o brilho em seu olhar, senhora. Ver o teu sorriso despertar, aurora. Sobre a luz amanhã. Amanheceu, novo dia chegou. O que passou? Passou. O sol brilhou e o show. Assim resplandece a fé, engrandece o otimismo. Conto mais sábio que um sonho nos mantém vivos. Senhora, nada será como antes. Saiba que nada será como antes. Vejo a dor em teu semblante. É primavera e a promessa de vida traz a esperança pra seguir, desistir jamais. Reconstruir pra prosseguir na caminhada longa. Tem que persistir, só assim certamente encontra a razão que preenche o vazio no teu coração. Pra viver é necessário ter uma grande motivação. Uma certa luz que nos conduz, alimenta e incentiva. Traz alegria e autoestima, força estranha que nos inspira a escrever uma nova história com final feliz. Renunciar à tristeza, então senhora, o que me diz? Sei que nada será como antes, mas me diga, o show vai continuar pra amanhecer. Antes tarde do que nunca, a esperança nos motiva. Quero ver o brilho em seu olhar, senhora. Ver o teu sorriso despertar, aurora. Sobre a luz amanhã. Acreditamos. É, se você tem um objetivo na vida, erga a cabeça, siga em frente que você vai alcançá-lo. Valeu!